sem pressão no Pará. A referência. E tá na área. A referência. A referência está na área. Valeu a pena você atravessar a Bahia para curtir o maior show de pressão do estado do Pará. Os gordos se recusaram a vir de Popopom. Então chamaram o Capitão Barbanega e eu os trouxe no meu navio para dar a maior aula de pressão de todos os tempos. Alô, DJ Gordo! Alô, DJ Gordo! Já tô na área! Alô, DJ Dinho Pressão! Alô, DJ Dinho Pressão! Vai começar o Rock Doido! Vai ter aula de pressão hoje. Hoje a aula é na ilha! Então pode ativar o módulo Bagulho Doido. Que comece o bombardeio de pressão. O bombardeio de pressão vai começar! E é sempre em nome de Ricardo Isidori! O rock vai começar, moreno! Joga a mãozinha pra cima! Vai começar bagulho doido! Vai começar bagulho doido na ilha, maninho! Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima! Quem é do Paysandu, bota a mãozinha pra cima! Japa Gravações. Ah! DJ Indy é o brabo, pô. Começou! 2, 1, vai! Põe a mãozinha pra cima e grita. Pra cima! A referência chegou! E quando a gente chega é assim, ó! Eu tava bem contigo, mas tô melhor. E agora? Você quis ir embora, agora embora, na moral. Você quis ir. Você se conhece! Agora, embora, na moral. Agora. Se tu fosse mil grau, não era ex, era assim. Se tu fosse mil grau, não era ex, era assim. Se tu fosse mil grau, não era ex. Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima! Se mil grau, não era ex, era assim. Sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal e dá-lhe sal! Sal e dá-lhe sal! 3, 2, 1, agora! Sunset na ilha e a maior referência e pressão não poderia ficar de fora. E quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima. Passa energia positiva agora. Passa energia positiva agora. Que o bagulho vai doidar. 5, 4, 3, 2, 1. Lá vai fogo, né? Aí, dá-lhe sal na ilha! Sal, sal, sal, sal e fogo no parque, então fogo no parque, fogo no parque, então fogo no parque. Pega fogo, bagulho, maninho! Quinta na área! O Tini Gordo tô na área e o Rock tá mil grau. Tini Gordo tô na área e o Rock tá mil grau. Só os caras doidos, já! Só os caras doidos joga a mão e dá-lhe sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal. É assim, ó! Sal e dá-lhe sal. Sal e dá-lhe sal. Sal e dá-lhe sal. Bora, maninho, que o bagulho tá doidão, tá doidão, tá doidão. E toma papu, papu, papu, papu de pressão. Toma papu, papu, toma papu, papu, papu. Vendo o caqueado do gingado balançado de dedinho detonando e a galera vai dançando. Joga a mãozinha pra cima. Vem comigo assim no batidão, no batidão vai virar. Cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das balabundas. Ela é folgada. Só os homens, só os homens. Vou embora de casa e me morar na rua. Bora, gente. Pipoca. Você me perdeu. Sal. Sal. Sal. Eu odeio me. China. Sal. Sal. É sal pra todo lado. Vai pra puta que pariu. Vai virar, vai virar. Cada um dessas. Só pra quem curtiu o Rob no Periquita Quaró e o Rob no Ilha Bela. Vai lembrar. Olha o ônibus, olha o ônibus. Bora, macaco, tá na hora, papai. Tá na hora. E bota pra TV, bora, bora, macaco, bota, bota. O bagulho doido. Ponta falou, defendendo o cinturão de ouro, pai. É o show da referência que tá no ar. A referência impressão do Pará. Me ama de medo de errar, tampouco consigo disfarçar o amor que sinto por você. Eu quero ver. Você me chama, tô pronta, vem me usar. Se me liga, já quero te encontrar. É que tudo és meu bem. E a baixarada joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Assim, vem comigo assim, vem comigo assim. O Tinho detona. Tinho. É só jogar o anzol pro sal que a gente ama, Ninho. Gordo, vem com o Dinho, vai! Eita, meus blasts estão gritando hoje! DJ Henrique de Ferraz pegou a moto e vai, vai, vai! Meteu a puta na garupa e vrac, vrac, toma no caquinhado, toma, toma no caquinhado! Vai no grau, no grau, no grau! Sal, sal, sal, sal, vai no grau, toma! Toma na batida, toma na batida! Joga a mão pra cima, galera de coração, tá na área! Lá vem o sapinho doido! Vai! Bora! Vai no cateado, cateado, cateado. O criador tá na área! Cateado, tô na área. Aqui tá de lado, de engordo. Adversário da Leila Monique! Esposa do Zé Bola! Moleque doido, mostra como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Mostra como é que o macaco é. Mostrando como é que faz, ó! Sal, sal, sal. Esse tá mil graus. Sal, sal. Esse tá mil graus. Sal. O pipirinha tá só no corte, ó! Bora, sal, sal. Vai! Pra cá, pra lá. Pra cá, pra lá. Pra cá, pra lá. Pra cá. E agora? Vai dançando. Vai dançando. Vai dançando. Dança, dança, dança, dança. A ilha tá em festa, Boninho! Vai, vai! São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. São o Márcio da TF, o Hélio da CL, o Júnior Favacho, o meu produtor Leandro Bezerra. Bora, meu gerente Marcelo, bora, macaco! Bora, Sirlan! O meu amigo Anderson, o homem que trouxe o gol do Dinho! E o gordo Rio de Janeiro. E o gordo Rio de Janeiro. Pra cima, Júnior Favacho! Ele é a primeira vez! Toma! Toma na batida! Não para de dançar! Toma agora, mãe! O esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Ai, meu Deus, como é bom! Vai, Júnior Durga! Você é vagabundo e vagabundo não namora. Você é vagabundo. Bora, bora! Tudo não namora. Não sei como explicar a ti tão destino. E aí, Nicolau? O Fernando Pig tá na área! Eu quero ouvir só esse sério, já! Vocês estão cantando? E o Dinho tá detonando assim, ó! Faz o caqueado, faz o caqueado. Raul estumando! Faz o caqueado! Faz caqueado que eu quero ver agora, agora! Toma, toma, toma, caqueado! Olha o Grudinho! Olha o Joel! Olha a família Pit, tá na hora! Ninguém fica parado, o engordo já chegaram, ninguém fica parado! É muito caqueado! É o gordo e o Dinho! Bora, Pitbull! Bora, Pitbull! Bora, Pitbull! Pega essa cachorra! Bora, Pitbull! Bora, Bruninho, baixa o hálito! Pega, pega! Pega, pega, pega essa cachorra. Joga o anzol. Seu amigo Dieguinho dos garotos Red. Anzol. Red também tá na área, bora, diga aí. Mas como é que faz? Joga, puxa. Minha amiga Carlinha Monteiro. Sal, sal. Que show foi esse, Carlinha? Sal, sal. O meu Blaster mostrando porque é referência. Diado. O no que faz. Diado. Dinho Pressão que tá tocando. Ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do. Imagina que ele vem à noite. Caqueado. Se ele vem à tarde, mano. Ele é o rei do caqueado. Ia explodir tudo. Tadinha, vai sentando no Godzilla. Vai sentando no Godzilla. Vai sentando no Godzilla. Vai sentando no Godzilla. Vai sentando no Godzilla. Toma mais uma, mais uma, mais uma. Deixei tudo por você, mas você não me deu valor. O Pipirinha tá daquele jeito. Fabiano Bahia. E aí, Fabiano Bahia? Chamando de meu. Cláudia Albuquerque tá de volta. Ela é a nossa amiga Berê. Elas estão carreira solo. E elas já falaram. Estão na ilha curtindo o show da referência. Mas eu sei a quem faz a quem se paga. Quem bebe o que morri da sua cara e vou ver. Você jurar me pedir. Ponto é você, Ana Karine. Vou voltar pra você. E o quê? Pode chorar, pode sofrer. E o camarote tá mil grão. Tá no camarote, eu tô bebendo com a vontade. Tá no camarote. DJ Iago, DJ Del. Uau, o Vinho, a Selma. Xerecai. Alô, Cleison. E a Deus eu faço xerecai. Tá no camarote, eu tô bebendo com a vontade. Iago Bela Barra, eu vou ler ele agora. Now this is a story all about Alma. O maluco no pedaço. Chegou! Marcelo Pinheiro, gerente da BJ. BJ Esporte, o Biel. Família Trimbala de Aguardilha. Está todo mundo aqui, ó. E meu parceiro Igor Neves também lá do chute certo. Ele já tá na hora, bora, Igor Neves. Ele e o Mococinha. E aí, Igor Neves? É rock na ilha, pai. Toma no pancadão. Olha o Mococinha também, tá na área. Pancadão. Agora, bora! Pancadão. Faz a dancinha no carpinteiro, a dancinha do carpinteiro, faz a dancinha. A dancinha na ilha, Herveira! Vai, fogo! Vai! Faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão. Não gosto mesmo, não gosto mesmo. É a dança do viadinho, a dança do viadinho, é a dança do viadinho, a dança do viadinho, é a dança do viadinho, a dança do viadinho, é a dança do viadinho. Aniversário da Carol Pastana! Faz a dança do viadinho. O Super Vingador do Itanco, um sábado e domingo! DJ Iago, DJ Del, DJ Jefferson Mix. Vai tá todo mundo, DJ Juan por lá. É só putaria, é só putaria. E aí, como é que é, Iago da Boutique Bela Márcia? Ele é a primeira dama, tá na área. O Zé Bala é só felicidade. Aniversário da primeira dama hoje. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Quando o Tinho tá tocando, Hélio da CL, Lucinha Tamires, Queijo de Maia também na área. Fala. E aí, Sassão? É emoção e agitação. Que eu vou te fazer feliz. E que seja só por uma noite. Eu vou realizar os teus pensamentos impuros de amor. Por esse louco. Galera do Beco do Zé Buduia. TR7, Arminia Lê. O camarote no apoio, o Digão piloto. O garçom, o gatinho. Eu não quero nem. O moleque doido. Amigo Ale, o louco. O Alasco, o burguês, papai. Então bota, bota, bota que eu vou sarar no seu pé. Então bota, bota, bota que eu vou sarar no seu pé. Ele quer sair comigo. Bora, bora. Ele quer sair comigo. O peito é alongado. O garçom, o canarinho tá na área. Sai comigo. JM Moraes, sempre dos grandes eventos. Bandido, bandido, tá na área. Bandido, ele é bandido, bandido, bandido, bandido, ele é bandido, bandido, bandido, bandido, ele é bandido, bandido, bandido. Cadê Goiás? Novinha tão esperta, tão num golpe organizado. Elas querem só bandido e o DJ já tá ligado. É golpe, é golpe, é golpe organizado. É golpe, é golpe, é golpe organizado. Pode chegar, Júnior, pode vir. A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro. Segue isso, selvagem, coisa de momento. Só tô paquê, paquê, paquê, paquê, paquê, paquê, paquê. Só tô paquê, paquê, paquê, paquê, paquê, paquê. Só tô paquê, paquê, paquê, paquê, paquê, paquê. Aí, Geneto MT, esse é o DJ Paulinho. Ah não, tu é doida? Vem que sou na caixinha com a bolsa, na pia, não quero pé, vale pô. Vem que sou na caixinha com a bolsa, ela quer bagulho doido, bora, bora, bora. Ela quer dar pavadinha, ela quer dar pavadinha. Ela quer bagulho doido, ela quer dar pavadinha. O bagulho tá na área, tá na área, bagulho doido assim, ó. Fica da boca que faz o sexo bolado. De 38 carregado, torrando um baseado. Tá fica da boca, não para de dançar, mano. Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô. Me comeu dentro do carro, vai... O alô acontece, o Lorde falou, é aula. Chega, me machucou. Alex do Lange, Larissa Beltrão. Lorde e aí, Drone do Barreiro. O Drone. E a Dona Erika, cadê? Hoje tá carreira só, já pegou validade. E aí, Drone do Barreiro. E meu parceiro Paulo da Carla. O casal 100% referência da Nara. Vira mais uma. Acabou a água, toma banho de leite. Acabou a JM Moraes. Sempre presente no grande evento. Bora Vieira Design. O bagulho doido, doido. O professor já tá na área e o curso vai começar. O professor já tá na área e o curso vai começar. When your legs don't work like they used to before. Atalaia é o caralho, é parada aqui! Atalaia é o caralho! Toma! Eu vou curtir a referência! Eu vou curtir a referência! Eu vou curtir a referência! Eu vou curtir, eu vou curtir, eu vou curtir a referência! Atalaia é o caralho! Eu vou curtir a referência! Eu vou curtir a referência! O louco Alasca! do sushi, o papai tá na área. Toma que toma, que toma, toma, que toma, vai. É muito firme, italiano. É muito firme, firme. Passa o pau na Jota tela, Jota tela, Jota tela. Passa o pau na Jota tela, Jota tela, Jota tela. Vem salvar reboladinha, então dá uma sentadinha. Cinturão de ouro, pai. O cara tem que defender todo o tempo. Maluca, tô fazendo. Fora que a pressão tá no ar, tá no ar, tá no ar. E a galera vai dançando, vai quebrando. Quebra esse quadril, quebra, quebra esse quadril. Vai quebrando, vai quebrando. Esse quadril, bora, maninho, vai virar mais uma, vai, vai virar já. Oh! Essa é do tempo do periquito aquara. E a galera do barco doido vai lembrar. Meu amigo macaco tá de fuga hoje. Nas cartas, me escrever. Depois volta tudo normal. Amava, o Playboy, o Raul Stumano. Ao vivo! O Raul Stumano foi, por isso que eu venho. Na, na, na, na. Porque o show é garantido. Pressão. Nosso amigo Playboy da panelinha. Olha o Sassá, moleque doido. Bora, Iago. Pela máfia, bora ele. Trio das aparelhagens. É sorte que não seja agora. Dinho! Quando faz amor, gosta mesmo de mim. Canta, canta aí, vai! Vai me dizer! A Tainá Araújo, a primeira dama, beijo pra você, meu amor! Isso é amor! Faça minha Sibéria, bora ele! Mentira. Olha a Lenida na areia! Samaia. A esposa do Bagal. Era que tá no mês pra ter filho. E atravessou a Bahia. Essa desgraçada é doida. Olha a Carlinha Monteiro. A mulher dos fogos. Você, meu Blasto Cheguinho. E parabéns, ó. Sucesso total. Fizeram o nome na ilha, moleque. Amigo Dudu, pressão do Minha Saloura. E aí, Dudu? Vai! A galera dá um alô na sequência, Dudu, mano! Zezinho da Regional da Valor, né, Zezinho? Alô, Tainá Araújo. E nosso amigo Pituca da Ponta, Carilho, Fernando Ping. Bora, Márcio da TF, Brasil Monarca, tá na hora, Márcio! Ainda não descobri porque me abandonou. Enquanto só de você, meu mundo sempre girou. E me fazia tão bem. O macaco fantasminha também tá na área. Ele tá de longe, mas ele curte a referência. Bora, macaco! E aí, Bruninho? Bora, Juninho! Ainda não entendi o que fez você agir. O tio Chico falou, meu Deus do céu. O amor que havia em você, eu pensei que fosse... Essa sequência que ele gosta. Um preço alto eu paguei. O nosso amigo jogador, Elivelto, também lá do Vasquinho. Ei, do Barreiro. Por amar. E aí, Elivelto? Vocês! Não irei suportar pela vida passar. Se eu amanhecer, isso. Olhar pra lado e não te ver, eu vou chorar, vou sofrer. Cadê você? Cadê mais uma? Dirigem Marcos e Gaiato, tocando todas, como se fossem na primeira vez. O prefeito Henrique da ilha! O homem da ilha grande tá na área! E meu parceiro Rildo! Rildo Promode! Isso é considerado! Manda! Cadê? Pega o DJ Billy, rapaz. Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Fala, Zico. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Tenho medo de tocar. É do nada, é, mano. Coração depois é doido. De abrir. Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Vai dar confiança pra doido que tu vai ver. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo de amar. Esse é o nosso motor, é Júnior do Verenjo. Tudo amor, e aí? Deixa o vento tocar. Bora, Júnior! Coração depois se... Olha o Bruninho, desculpa dois, Bruninho. Fique gaiato, tocando tudo. Meu amigo Mouse, daqui me sigo. Na primeira vez. O Mouse falou, tô na área. É movimento. E eu tô com a referência. E a gente fez. Ele! Gaiato, tocando tudo. E o Iago, e o Iago, e o Iago agora, vai! DJ Gelson! E aí, DJ Gelson? Ele também tá aqui, papai! DVD do Príncipe do Porto de Marés! E essa aqui rolou! Estou dividido o Jay falou, essa aí não. Isso aí, outro tempo essa aí. Não tem nada a ver isso aqui com essa festa lá. Mano. 2007 pra 2008. Ela, ô! Bruno da CB chegou! Você tá, na companhia do Lorde. Gordo e Dinho Pressão. Agora! Olha quem tá aqui, maninho. O nosso amigo DJ Neném, rapaz. Do tempo que eu conheci esse cara, era DJ do Palmeirense. É, moleque. Tem história. Da época do 4x4. Festa na rua, Paulo Cícero. E ele profetizou. Eu tenho que levar o gordinho na ilha. E chegou o dia, pai. E claro, vou segurar na batida. E ele vai falar. É, como ele é conhecido, meu amigo Nenê. DJ Nenê é amigo particular de velhos carnavais. Do tempo do eterno Marquinho. Rapaz, eu posso dizer que eu tenho história. Curti o Palmeirense da época que esse cara comandava com o Marquinho. Lá no 4x4, lá na Paulo Cícero. E hoje está aqui um dos maiores empreendimentos. A ilha, sem dúvida alguma, pra gente é motivo de honra. Satisfação imensa estar aqui fazendo essa festa que é o segundo Sunset da ilha. E aí, neném? O clima tá agradável, né, neném? Papai do céu mandou muita chuva. Mas ao mesmo tempo, ele abençoou o trabalho da gente, todo mundo fez um trabalho bacana e estar aqui hoje pra gente é muito bom. Fala com a galera aí, Nenê! Opa, gordo! Show de bola, filho! Enquanto isso, hoje, rapaziada de montão, brincando maravilha totalmente. Você, Dinho, é referência em Belém do Pará. Marinho Marcelo tá ali no camarote 2. Ele, meu gerente Marcelinho. Nenê, vai lá, rapaziada do Croco. Essa é a galera também que faz parte da Bahia. Eu me lembro, sabe onde, filho? Lá no Jacaraquara. Nenê, vem cá. Eu fui lá, você me chamou. Essa rapaziada tem que tirar o chapéu. E as emoções hoje é do jeito que você gosta. Alô, Fernando! Vamos dar pique. Esse é seu parceiro particular. Só quero agradecer ao papai do céu, Wildo. É o HP Eventos. Há três eventos. Tá bom? E todos vocês estão aqui hoje na ilha prestigiando esse show que é completo. A todos os DJs, bora Ginho, bora Gordo, bora pra cima, meu irmão! Oh, oh, oh, oh. O cara conhece. Pra mim sempre será o DJ Neném. Coçou, Bruninho, pro cara? Não pode ver um cara branco que tu coça, né? Ê, ladrão. Tenho uma história pra te revelar. Um segredo que não... Pensa que é alemão, coçou. Tem te ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa, peço, não se assuste, não. Antes de te conhecer, eu já te amei. Antes de te amar, eu já me apaixonei. E aí? Sofri tão calado, guardei as... Bora, Vitor, bora, Bede, agora, Vitor! Eu olhava para ela e ela não me... Isso, não pode esquecer do Vitor, né, DB? Ela não sabia... É a pandeirinha na área, bora, Vitor! O CDP, o Ararão. Tá todo mundo aí, ó. Iria pegar na próxima parada. E a minha sobrinha Sibeli já falou. Apaixonante ela. Pra cima, Titi. Para a menina dos meus olhos que eu me apaixonei. É o bagulho doido que tá no ar. Se liga no sofá, baixo. Ele é a cunhada, sua esposa. E essa vai de Márcio pra de Bonatti. Vamos curtir, vamos dançar. Curti, chorei, sofri, fiz. E aí, Carlinha Monteiro? Olha o miau da GDR. Esse tempo vai curar a dor que eu sinto. Essa que o Márcio dá valor. Estou. E ele manda pra de Bonatti. Seia. Casar um mil graus, falou. Esse som é doido, vai! E aí? Bora, Fabiano Bahia, agora, papai! Não tô louca de te deixar. Não tô louca de te deixar. Brenda de Beth. Se meu coração chama por você. Ele atravessou a Bahia pra curtir o show da referência. O que eu quero é só te amar. Se bora, meu gerente Murilo, que o bagulho tá doido, não dá, maninho? O Alaô disse, eu quero falar. O Lorde quer falar. E claro, atravessar esse rio aí e vir curtir o show da referência é uma honra ter você aqui, meu Lorde. Fale pra galera da ilha, o clima tá agradável, não tá, pai? O bagulho tá doido, não tá, Alaô? Eu falo égua, sabe por quê? Porque esse égua é o nosso. O nosso linguajar do estado do Pará. Ei! Vou resumir tudo porque toda a galera quer ouvir festa. E vou dizer o seguinte. Brini Beth, Bruno Fantasminha, meu amigo Miau Fantasminha. Ah, olha, olha o melhor produtor. Quem é o melhor produtor do estado do Pará? Leandro Bezerra. E eu nomeio o Felipe Lopes, porque eu sou conde, beleza? Porque eu tenho moral dentro da monarquia. E vou dizer, olha, hoje foi reunido as grandes célebres aqui. E vou dizer, Márcio da DF, meu amigo! E bora pra cima! E olha, bora deixar de papo furado e mimi! Pra cima! Ah, tá doido já! É muita pressão, bora! Seu nome e telefone, da minha agenda eu apaguei. Tô na piscina, minha lista agora não tem mais ninguém. Na realidade, o produtor mais estourado do momento é o meu produtor Bagal. O cara que me dá apoio toda hora, todo dia. O meu fogueteiro, o meu blaster. Hoje ele foi em dose dupla. Fogueteiro, blaster. Bagulho doido. Dieguinho. Já pra gravação em CD. Agora Botora Júnior. O Bagal não é produtor, o Bagal é o Severino da gente, mano. O desgraçado faz de tudo, pô. Esse é o nosso produtor, Bagal. Não finge que você perdeu. Agora! Você perdeu. Vai! Não sou mais criança pra brincar de pega-pega. Fica escondidita onde... Tem que tirar o chapéu. Não me importa se você... A minha equipe tá formada, mano. Eu atendo, é só ligar. Já mandei mensagem pra... Cadê o Júnior doido? Tá de hoje, faço um ano e... No meio do mato, meu Deus do céu. A cobrar, liga pro meu celular. É só mandar um sinal dizendo que isso vai mudar. Te ligar, a cobrar, liga pro meu celular. É só mandar um sinal dizendo que isso vai mudar. E agora o macaco também faz parte da produção. Ajudou a trazer os equipamentos, não foi? Era e banda. Chegamos à noite, ele falou, meu Deus do céu. Seu nome, telefone, na minha agenda eu apaguei. As guerreiras e os guerreiros estão aqui, ó. Bora que a pressão tá no ar. Bora, bora, Dinho, que o bagulho vai doidar. Vai, vai. E doida! Solinho, solinho, ó. E a galera vai dançando, Dinho Gordo, tô na área. Bora, bora, maninho, que o bagulho tá doidão. Bora, maninho. Bora botar pra endoidar o bagulho assim, ó. E aí, como é que é, galera da ilha? É o segundo Sunset da ilha. E a referência tá aqui, ó. Vai, fogo! O Eric do Beco, o Breno da NBET 91. Esse é o DJ Paulinho. Tô com saudade daquela sentadinha do cu. Bota bebê, bota bebê, bota bebê, bota bebê. Bruno Fantasminha. Saudade daquela sentadinha. O Alaô já quer ir pra Salinas. Bota bebê. Qual foi? Alô, Rubinho? Atualiza o som aí, pai. Parou alguma coisa, eu não sei o que foi. O meu coração querer. Essa cachorra. Já tô ouvindo outros olhos, não consigo esquecer. Bora, bora, bora. Só você que tem. Só beija, só você que tem. Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz. E aí, macaco? Esse é velha guarda, pai. Ó. E nosso parceiro Brino de Beige. Ele também tá na área aqui no lado direito. E aí, Brino? Tá boa. Vida boa. Essa aqui é velha guarda. Igor Neves. Olha o Bocoquinha. Qual foi, Rubinho? Bora ver o som do guerreiro, bora ver. Tudo começou, foi ele que lançou. Meu amigo Paulo e Ana Carla. Como ele virou pra conquistar. O açaí do bom. E trabalhou, e foi muita luta, o sucesso alcançou. Esse é bom mesmo. Foi ele. Chegou lá no setor. É de pop, pop, de rock. E virou pra conquistar você. Ele trabalhou, e foi muita luta, o sucesso alcançou. Seu Elias fez o pop 1. O pop 2, o pop 3, agora fez o 4 pra agitar vocês. São 15 anos de puro sucesso. Com o Betinho e o Juninho, DJ Dinho e o Ex. 3, 2, 1, toma! Chapa, gravações, CDs. I get it, she call me red-handed. Creepy with the girl next door. I get it, she call me red-handed. O Mouse da equipe 5 também tá na área. Aqui. De DJ Timico Silva, pai. O cara tá estourado, pai. Chama a equipe de apoio pra ele. Ai, meu Deus do céu. O que aconteceu, guerreiro? Não sei mais o que fazer pra você perceber que eu sou o seu amor. Já fiz mil declarações e você sequer notou. Tento chamar a atenção e me reaproximar, te lançando meu olhar. Nos meus sonhos sem querer, eu me vejo com você. Eu já fiz de tudo, mas você não vê. Tentei me entregar pra valer. Você não entende que às vezes o amor tá tão perto esperando. E não, você não entende. Tô te falando, mano. Vivo sofrendo pelo seu amor. Minha amiga Fernanda, a filha da Lucilene, da Vila São Raimundo. Mais forte emoção. E a nossa amiga Cássia Ieda. Poder ir de a filha da Beth. Vê se o meu coração não se cansa de esperar pelo momento. Bora, bora! Isso, guerreiro! O Rubinho tá dando grau no som. O trio tá de volta. E o desespero nunca mais. O desespero nunca vai ser o delas. Cláudia Albuquerque, Carol Monteiro e Thaís Silva. Tem nego que tá desesperado aqui na ilha hoje. Imagine que ela tá solteira. Imagine se ela tivesse acompanhada. Já tinha se suicidado, morrido afogado. Raul Stumano. Na fita da Cláudia Albuquerque. Ajeita o som, isso ajeita. É doido, hein? Pra cima. Me perder. Aí. Eu preciso sentir, baby, que você me ama. Nossa paixão nasceu pra toda. Esse é o macho da TF, fortíssimo. O homem da propina. Feliz. Ontem tava com uma velha ontem. Não morre, volta mais forte, salvando corações. E sofre. Ah. Queria ficar com o restaurante da mulher, né? É que no show. Deixa, ela só tinha seis na boca. Isso aqui é o hino. Crocodilo eu vou, crocodilo eu vou. E aí? Onde a nossa história? Viagem nos tambores. Teu cheiro, baby. Vendo sem sol, volte logo, baby. Sem você estou com sol. Crocodilo vou, crocodilo vou. Didi Júnior toca o Mimbalá. Toca eu peço bis, toca eu peço bis. Como eu acho lindo, me animando para. Crocodilo vou, crocodilo vou. Didi Júnior toca o Mimbalá. Toca eu peço bis, toca eu peço bis. Como eu acho lindo, me animando para. Me dê mais uma chance. Meu amigo Hélio da Sede, e na vida eu... obrigado pela moral de sempre, Hélio. Tudo que sonhei. E meu amigo Pituca da Ponta. Te perder. Volte, meu amor. Crocodilo vou, crocodilo vou. DJ Júnior toca minha lá. Só que eu posso bicho. Ai, ai, ai, na batida, na batida, na batida. Minha amiga Dona Karine falou: é por isso que eu tiro o chapéu pro gordo e pro Ginho. Um evento desse que começou 10 da manhã. E a galera veio, curtiu, dançou. E a responsabilidade era muito grande. Já assumiu o som 2 da manhã. Até porque teve gente que veio cedo pra cá. Mas a gente vem e faz o nosso trabalho do jeito que a gente sabe fazer. Alegria, diversão garantida. Respeitando todas as normas da casa. Respeitando nossos parceiros de trabalho. E claro, daqui a pouco tem o comandante Bruninho. Ainda tem o show do homem que comanda a ilha. Dinho, o show não pode parar. Ai, ai, ai, bora, bora, Pituca, dona, carinho, bagulho, tá doido. Vai, vai, vira, já. Alô, Bagal. Alô, Japa. Chega de ficar me culpando. Vai virar surra, já já, quer ver? Ajeita o som, ajeita o som. E sempre gostei, gostei de brincar, de me aventurar. Nunca me amarrei. Eu te avisei, viu? Problema é seu, é se apaixonado por mim, bem. Que eu te avisei, que eu sou a CDP Ararão. Qual foi, Rubinho? Amei, bora ver o guerreiro tá na área, o guerreiro. Possa te amar. Vira, vira. Galera do Beco do Zé Buduia.